A amizade eternizou um laço de união. Somos verdade. Moacir, a Mancha sempre terá orgulho de você. Obrigado de coração. Olhe por nós aí, irmão. Valeu. Sua história é o meu carnaval. Obrigado do fundo do nosso quintal. Mestre Guerreiro de Mamba, quero mais essa. Sou Mancha Verde, o show vai continuar. Sua história é o meu carnaval. Obrigado do fundo do nosso quintal. Debaixo da tamarineira, o lindo sonho se torna real. Bandeiro, cavaco, tantã e repique. No puro balanço, uma gimortal, na bênção da nossa madrinha. Mente Carvalho, vem tá se guiando na avenida. Nesse castelo de cera, Bebeto é o rei, está numa se boa. Se arruma, Irene, que o mapa da alegria hoje é na terra da garoa. Se arruma, Irene, que o mapa da alegria hoje é na terra da garoa. O dono da mata é Força Xé, São Sebastião. O dono da mata, meu samba é fé, é religião. Oxóssi caçador, o dono da mata é Força Xé, São Sebastião. O que eu quero ao dono da mata, meu samba é fé, é religião. E na batucada dos nossos tantãs, sublime poesia invade nesse as palco, manhãs. Nesse palco iluminado, nosso grito, uma canção de amor, um canto de felicidade que ao mundo encantou. A amizade eternizou um laço de união. Somos verdade. Quero chorar o seu choro. Sua história é o meu carnaval. Obrigado do fundo do nosso quintal. Mestreiro de bamba, quero mais é samba. Sou Mancha Verde, o show vai continuar. Sua história é o meu carnaval. Obrigado do fundo do nosso quintal. Debaixo da tamarineira, o lindo sonho se torna real. Vamos juntos nesse carnaval. No puro balanço, um banjo mortal, a na bênção da nossa madrinha. Vou caciqueando na avenida, nesse castelo de cera, Bebeto é o rei. Alô, minha harmonia que está canta numa boa. Se arruma, Irene, hoje é na terra da garoa. Brilham minhas se arruma, Irene, que o mapa da alegria hoje é na terra. O dono da mata é Força Xé, São Sebastião. O que eu quero ao dono da mata, meu samba é fé, é religião. Oxóssi caçador, o dono da mata é Força Xé, São Sebastião. Alô, mestre, o que eu quero vai por uma dono da mata, meu samba força. É fé, é religião. E na batucada dos nossos cantãs, sublime poesia invade as manhãs. Nesse palco iluminado, Nosso grito, uma canção de amor, um canto de felicidade que ao mundo encantou. A amizade eternizou um laço de união. Somos verdade. Quero chorar o seu choro e pela do céu seu sorriso. Valeu por você existir. nosso quintal.